vacila em abraçar o samba. E faz dançar os galhos no arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol a vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Só pelo amor de Deus, não venha fora, que as morenas vão logo. Paixão não me aniquila, mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vida.